nova criatura sou, do sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, da vida restaurou. Tira do vale dos ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. São mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Vontade, oh, oh. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade.